te falar da paixão que trago aqui no peito. Sei que você finge nem saber de mim. Só preciso de uma chance pra contar o tanto que esse amor me pegou de jeito. Pode até custar, mas não vou desistir. Pode até custar, mas não.